Graça e paz, irmãos, irmãs. Nós vamos dar continuidade ao curso de treinamento para obreiros, líderes ministeriais, jovens pastores e todos aqueles que se interessarem. Vamos trabalhar com o tema da fé nesses próximos encontros. Espero que você já tenha mastigado bem as ministrações de Jeremias e prepare-se, porque depois de hoje e amanhã, com o tema da fé e a devocional, nós entraremos com o estudo de Apocalipse, que a nossa missionária Vivian vai estar ministrando para todos. Ora, como vem a fé? É a pergunta. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna e se toma galardoador dos que o buscam. Romanos 10, 17, Hebreus 11, 6. Observe com atenção a primeira parte de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus requer que eu tenha fé, quando é impossível ter fé, então tenho o direito de questionar a justiça dele. Mas se ele coloca em minhas mãos os meios pelos quais a fé pode ser reproduzida ou produzida, então a responsabilidade de ter fé é minha, é nossa, é sua e não de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. Deus nos disse que sem fé é impossível agradá-lo, mas ele também nos disse como obter a fé. Se não temos fé, Deus não é o culpado, não é o responsável. Responsabilizar a Deus por nossa falta de fé nada mais é do que uma pura ignorância. Se nos falta fé, nós é que somos os responsáveis. Isso também é válido no que diz respeito à fé para a salvação. A fé para a salvação também vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. Paulo disse em Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas como obteremos fé para sermos salvos? O capítulo 10 de Romanos nos explica, nos diz como isso pode acontecer. Romanos 10, 8 a 10. Romanos 10, 13 e 14. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ora, irmãos, os homens são salvos pelo ouvir da palavra de Deus, porque as Escrituras dizem: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você não pode crer e ter fé sem ouvir a palavra. Em Atos 10 e 11, lemos a respeito de Cornélio, é um exemplo, que, embora temente a Deus, ainda não tinha sido salvo. Se ele ainda não tinha ouvido o evangelho, então como poderia ser salvo? Não, Cornélio não era salvo até que ouviu Pedro pregar. Um anjo do Senhor apareceu a Cornélio, Atos 10, 3. O anjo que falou com Cornélio não poderia pregar o evangelho, pois os anjos não podem pregar o evangelho. Deus enviou os homens para pregar. Lembre-se que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15, Mateus capítulo 28. Mas o anjo podia dizer a Cornélio aonde ir para encontrar alguém que lhe pudesse pregar o evangelho, como mostra Atos 11, 13. O anjo instruiu a Cornélio para chamar a Pedro. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Atos 10, 5 e 6. Em Atos 11, 14, relata que o anjo disse que Pedro pregaria o evangelho para Cornélio, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo. Esse versículo também nos mostra que os homens são salvos por ouvirem palavras, a palavra de Deus, de modo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Você não crê sem ouvir. Muitos estão tentando crer sem ouvir a palavra do Senhor. Esse não é o caminho. Como adquirimos a fé para a cura? Uma outra questão. Pela mesma maneira, através do ouvir a palavra de Deus a respeito da cura. O capítulo 14 de Atos nos conta a história de um homem aleijado que recebeu sua cura por causa daquilo que ouviu. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. O leitor ocasional da palavra de Deus poderia dizer: não é maravilhoso como Paulo curou aquele homem? Você já ouviu alguém dizer assim? E eu também. Mas Paulo não curou o homem. O homem não foi curado porque Paulo era um apóstolo, ou porque ele era um homem excessivamente especial. O homem não foi curado pela fé de Paulo, mas o homem foi curado pela sua própria fé. O próprio homem tinha fé para ser curado. Mas observe o que teve que acontecer antes do homem ser curado. Lhe anunciaram o evangelho, Atos 14, 7. Assim, Paulo fez três coisas, basicamente. Pregou o evangelho ao homem, percebeu que o homem tinha fé para ser curado e mandou o homem se levantar e andar. O homem também fez três coisas. Ouviu Paulo pregar o evangelho, ele teve fé para ser curado, levantou-se e andou. O homem não foi curado por algum poder especial que Paulo possuía. Nós temos essa tendência a um endeusamento dos homens, das mulheres, tremendamente usados por Deus ao longo da história. Está equivocado. O próprio homem tinha fé para ser curado. Ele obteve daquilo que ouviu. Lembre-se que Atos 14, 9 diz: esse homem ouviu falar Paulo. O que Paulo falou é a pergunta. O versículo 7 diz: eles anunciavam o evangelho. Se Paulo pregasse aquilo que nós chamamos de evangelho hoje em dia, irmãos, como o homem conseguiria fé para ser curado? O homem obteve fé para ser curado porque Paulo pregou o que a Bíblia chama de evangelho, o qual também inclui a cura. Nós criamos um outro evangelho. Nós criamos um tipo de evangelho onde não ocorrem sinais e maravilhas. Nós, no máximo, chamamos as pessoas ao arrependimento para a salvação. Mas, na verdade, o Evangelho mostra Jesus operando com sinais e maravilhas. O Antigo Testamento está repleto de sinais. Os apóstolos operaram sinais. E também a Bíblia é o próprio manifestar do conhecimento e da sabedoria. Por que eu menciono as duas coisas? Porque os sinais eram extremamente importantes para os judeus, que até pediam sinais, e Jesus se referiu a isso, e os gregos queriam sabedoria. E a Bíblia é a própria manifestação do ser de Deus revelado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, a palavra viva de Deus. Como obtive a fé para a cura? Essa é a questão. Como eu posso obter a fé para a cura? Como as pessoas podem obter a fé para a cura? A cura faz parte do Evangelho, irmãos. Paulo pregava o Evangelho da salvação, que incluía a cura. A Bíblia simplesmente chama de Evangelho. Como sabemos que é assim? Né? É uma indagação. Vejamos Romanos, Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porquanto é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Uma nota de rodapé da Bíblia, comentada por Scofield, diz que a palavra hebraica e grega para salvação dão a ideia de libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois eles revelam que esse é o poder de Deus para a libertação, para a segurança, para a cura, para a perfeição. Como diz a palavra, sejam perfeitos ou sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Paulo menciona um versículo em Efésios sobre isso. Paulo pregava o evangelho pleno e não apenas uma parte do evangelho. Os trechos também mostram que a cura faz parte do evangelho pregado, os sinais fazem parte, os dons fazem parte, a revelação do conhecimento e da sabedoria fazem parte. Em Atos 8, de 5 a 8, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo o Evangelho. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Ora, irmãos, esse é um curso para obreiros e chegou a hora de nós, já passou da hora, mas ainda temos os últimos momentos que precedem a volta de Jesus. E é tempo, então, de anunciarmos o Evangelho na sua plenitude. Não só uma parte do Evangelho, não só o arrependimento para a salvação, mas um Evangelho que cura, que liberta, que dá orientação, que dá sabedoria, que dá segurança, que dá santificação, que opera justificação, que opera santificação, que nos direciona no caminho para a perfeição. É um grande instrumento. É o grande instrumento de libertação da parte de Deus. Observe, no versículo 7 de Atos, capítulo 8, versículo 7, vai nos dizer assim: o fato de que os sinais vinham após a pregação do Evangelho. Aqueles milagres de cura e libertação foram realizados como resultado do anúncio de Cristo. O Novo Testamento não conhece nenhum Cristo que não seja o médico dos médicos. No momento em que estamos vivendo, a igreja está muito tímida, como ela vem tímida já há algumas décadas, mesmo entre os nossos amados irmãos pentecostais. Nós estamos muito tímidos e às vezes só criticamos os neopentecostais por causa da teologia da prosperidade, mas eles acabam operando coisas que a Bíblia está dizendo para fazer. Não a troca, a barganha ou qualquer coisa que contrarie a Escritura, porque o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Não isso, mas um evangelho de cura, de libertação, de orientação, de justificação, de salvação, de santificação, em direção à perfeição cristã. A cura física, a cura divina, é parte do evangelho, amados. Se não existe o evangelho de cura hoje em dia, então nenhum de nós, tampouco, possui algum evangelho de salvação para ser pregado, pois a cura é parte dessa expiação. Eu poderia citar aqui vários exemplos, mas para ser bastante objetivo, eu vou pular alguns exemplos que poderia citar e vou só para os textos bíblicos. Tiago, capítulo 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia, glória a Deus. Esse é o dia que nós vamos retomar o tema da fé com o qual fechamos o nosso terceiro ciclo do treinamento de obreiros. Estamos abrindo o quarto ciclo, o quarto núcleo do treinamento de obreiros, ministrando para você o tema da fé. Nós precisamos recuperar essa crença que pode mostrar para as pessoas que nós temos poder e autoridade para transformar situações aparentemente intransponíveis. Nós podemos superar com a ajuda e o poder de Deus para a honra e a glória do nome do Senhor. Em Marcos 5, 27 e 28, em diante, até o 34, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Os irmãos lembram dessa passagem, e para aqueles que não conhecem, que estão começando agora a ouvir o Evangelho, é uma mulher que há muito tempo estava enferma e ela tomou uma decisão: se eu pelo menos tocar nas vestes, na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, verso 28 e o 34. E ele, Jesus, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Como essa mulher obteve a fé para receber a sua cura? Ela obteve a fé tendo ouvido falar de Jesus. Marcos 5, 27. Mateus 8, 17. Para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele percebeu, irmãos, que nós estávamos marcados desde o início dos tempos, do pecado original, marcados pela enfermidade, e a Bíblia diz que ele carregou as nossas doenças, ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aleluia! Pelas chagas de Cristo, nós somos sarados. Podemos consultar também o livro de Isaías, no aspecto que ele toca na questão messiânica. Isaías 53: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, eu quero encerrar essa introdução temática para obreiros e dizer a você: quando você toma uma decisão, quando você resolve em seu coração se alimentar continuamente da palavra, você vai perceber que a sua fé vai crescer para o capacitar e vai receber as maravilhas e as promessas que Deus tem concedido aos seus filhos. Nós podemos ficar citando aqui e vamos fazê-lo ao longo do sábado, se o Senhor nos permitir, uma dezena, aliás, várias dezenas de textos que falam sobre a cura de Jesus. O mais importante: se você é um obreiro na igreja, se você é um líder ministerial, independente da nomenclatura aqui de cada denominação, se você é pastor ou é um padre, um abraço especial ao padre Sebastião, amigo, e que muito nos auxiliou também no tempo da enfermidade, há um ano atrás, um amigo, um companheiro de muitos anos, aos amigos frades, às irmãs, às madres, às freiras, aos irmãos, às irmãs, aos amigos ateus que estão nos ouvindo e pedindo para continuar ouvindo ou permanecendo no grupo, ouvindo, você que é de outras nações, independente da denominação e do dia em que você vai ouvir essa palavra, se você não é de denominação nenhuma e se você está ouvindo essa palavra, amados irmãos, o que importa mesmo é que nós tenhamos uma fé operante, é que nós tenhamos uma fé que é semelhante ao que Jesus anunciou. Eu não estou dizendo que nós vamos ter a mesma autoridade dele, nem o mesmo poder. Nós estamos falando do Filho de Deus, mesmo plenamente homem, mas ele é o Filho de Deus. Mas eu quero dizer a você que nós temos exemplos bíblicos no Antigo Testamento de pessoas que não eram como o Filho de Deus, e depois da morte de Jesus, da sua ressurreição e ascensão, os apóstolos continuaram essa obra. E nós precisamos de uma fé operante, uma fé que anuncia o Evangelho para a salvação dos que não creem, uma fé operante que gere cura, que gere libertação, que gere justificação, que gere santificação em direção à perfeição, em amor, em direção à santidade. Nós precisamos de obreiros ministeriais nos mais diversos lugares desse país e nos outros países que têm uma fé operante, que seja cheia de um anúncio da palavra com conhecimento e sabedoria, e que seja marcada por sinais e maravilhas. O que as pessoas querem ver e precisam ver não é só um anúncio intelectual de verdades bíblicas, elas precisam verificar em nossas vidas, primeiro, um testemunho condizente com o Evangelho de Jesus, ainda que não sejamos perfeitos, mas elas precisam perceber que nós estamos caminhando na direção da imagem e da semelhança de Jesus. Segundo, elas precisam perceber que há uma revelação cheia de um conhecimento sobrenatural e de uma sabedoria que só Deus pode dar. E terceiro, elas precisam verificar, constatar que, junto com a nossa pregação, há sinais, há maravilhas que ocorrem, e por causa desses sinais e dessas maravilhas que ocorrem, então isso vai demonstrar para as pessoas que aquilo que nós pregamos acerca do reino não é uma história simplesmente, não é um romance simplesmente, não é uma obra literária. Elas vão perceber que nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino do Deus vivo. E é claro que se estas três coisas estiverem acontecendo a partir de uma fé operante, ou seja, um conhecimento sobrenatural, sinais e maravilhas, cura, libertação, e demonstração de um testemunho que transmite coerência entre aquilo que nós somos e aquilo que nós falamos, aquilo que nós anunciamos. Primeiro vem o testemunho. Depois vem o anúncio da palavra, e depois do anúncio da palavra, a geração da fé no coração das pessoas que vão estar abertas a receber os sinais de Deus, o poder manifesto de Deus. E esse poder vai libertá-las espiritualmente, vai libertá-las emocionalmente, vai libertá-las fisicamente. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E nós não podemos nos envergonhar desse evangelho. Eu só conheço esse evangelho. Paulo só conhecia esse evangelho. Os homens e mulheres de Deus ao longo da história que marcaram suas gerações só conhecem um evangelho. Eles não conhecem um evangelho onde não há testemunho, eles não conhecem um evangelho onde não há revelação plena do conhecimento de Deus e da sabedoria revelado na Escritura Sagrada, e eles não conhecem um evangelho que não é acompanhado por sinais. Nós precisamos introduzir o tema com esses três itens, e que Deus abençoe você nesse sábado, encharcando você do testemunho que vai fazer com que você caminhe na direção da imagem e da semelhança de Jesus. Em segundo lugar, que você receba uma revelação diária, um maná fresco todo dia do conhecimento de Deus e da sabedoria de Deus através da Bíblia Sagrada. E terceiro, que Deus te dê todo o poder e autoridade para operar em nome dele e libertar as pessoas de todo o cativeiro espiritual, emocional e físico. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amados irmãos, amanhã eu farei uma devocional e na segunda-feira, não perca, vamos introduzir o tema do Apocalipse, que vai ser riquíssimo e importante para as nossas vidas. Deus te abençoe. Um abraço. Até amanhã.